Salve, Beleza. salve, torcida azulina! Meu nome é Mike Gabriel, estamos aqui para o episódio número 20 do podcast Bancada Azulina. E compondo a bancada aqui com a gente, temos Everton. Boa noite, Everton, seja bem-vindo. Está aqui como convidado, mas já está intimado a compor a nossa bancada de forma permanente. E aí, boa noite. Já fui intimado, né, para continuar no podcast, mas semana foi boa, semana chuvosa em Aracaju. E para encerrar e fechar nossa bancada, um velho conhecido, Lucas Oliva. Como é que você tá, meu querido? Como foi sua semana? Pai, Mike, minha semana foi maravilhosa, mas eu perdi toda a paciência com esses 3 gols que o Confiança deu pro Santa Cruz nessa noite. Beleza, beleza. E já que o homem tá afiado, vamos começar a falar dessa derrota, essa freguesia incômoda que a gente tem com o Santa Cruz. Já são 18 anos que a gente não vence o tricolor recifense em nenhuma competição. E aí, Lucas, a gente começa o jogo com um time mais defensivo do que imaginado e toma um gol logo aos 4 minutos com a falha bizonha de Jean. Como você vê esse início de jogo, a tática inicial de Daniel Paulista de segurar mais o jogo e buscar o contra-ataque estava correta? Ou, enfim, isso chamou até o gol? Eu penso que a estratégia do Daniel Paulista estava correta desde o início. Só que o Jean é um puta de um pinteiro, um frangueiro clássico, e já passou da hora dele ser substituído. Volta com o Genivaldo, que já está meses afastado, e um goleiro ruim como o Jean compromete qualquer estratégia de jogo que você tenha. Novamente, ele botou a bola para dentro do gol, como já tinha feito aqui no Batistão contra o Botafogo, e isso desestrutura todo o time. Anderson começa a errar, Simon começa a errar, todo mundo começa a errar, porque você olha para trás e não vê segurança nenhuma no garoto lá do Sul, que é esse goleiro pinteiro que é o Jean. Então, isso comprometeu bastante o jogo, porque o time de Santa Cruz é terrível, é horrível, time muito ruim. O Confiança, mesmo tomando o gol logo de cara, botou a bola no chão, estava fazendo suas subidas com uma certa qualidade e depois, com uma falha de Anderson, entrega o segundo gol. O time depois volta para o segundo tempo. Ele, com muita dificuldade, porque o Santa voltou um pouquinho melhor no segundo tempo, mas o Confiança entra no jogo com o gol de Everton, que o juiz deu para Pingo. E aí, numa terceira falha, numa terceira integrada, foram 3 presentes pro Santa Cruz. O Vila entrega, vai tentar fazer um sair dando embaixo, mandando a bola embaixo das pernas de um jogador do Santa Cruz, entrega e o Pipico faz um gol. Pipico com cãibra, faz o gol, cai, desmorona, morto. Então foi uma profunda vergonha hoje, algo revoltante. 3 gols entregues que o Santa Cruz não precisou nem construir para fazer. E coisas assim de jogador amador, né? Tanto por parte do Jean, que desestrutura todo o time, a falha de Anderson e ainda mais a de Vila, que foi mais bizonha ainda, né? Que tirou a chance do Confiança. O Confiança ia lutar pelo empate nos minutos finais, mesmo jogando mal todo o jogo, mas aí o Vila entrega, 3-1 e acaba o jogo. Então, é algo para se pensar, Mike, porque o treinador pensa uma coisa, traça uma estratégia, mas a gente não tem jogador em campo para executar, né? E, minimamente, um jogador profissional tem que dificultar as ações do time adversário e não entregar os gols, né? Já chegou a hora do Jean sair do time. Daniel Paulista, se tiver juízo, vai tirar ele próxima semana, lá em Campina Grande, contra o 13, para ver se a gente tem minimamente um goleiro para jogar bola, porque com o Jean não dá mais, não. E no mais, foi o que aconteceu no jogo. Um goleiro inseguro, passou a insegurança pro time todo mundo começa a errar tudo, e esse time feio do Santa Cruz aumentou nossa freguesia, né? São 18 anos sem vencer pro Santa Cruz, né? A última vitória foi um gol de Edivan em 2001, Copa do Nordeste. Então, uma vergonha, mas se tratando de Confiança, Mike, às vezes até bom não vencer, para botar um pouquinho a bolinha no chão, né? A gente vinha alguns jogos sem perder, viemos do 3-0 aqui contra o Botafogo. É um time muito sem ideia, um time que não sabe chegar tabelando, entrando na área com infiltração, enfiando bola. É muita bola alçada, muita bola aérea. É como se a gente tivesse um Dadá Maravilha no comando de ataque. E nós não temos isso, né? Então, o jogador que chega ali na intermediária de ataque, já baixa a cabeça, às vezes não tem ninguém na área, o cara automaticamente já manda a bola na área, consagrando os goleiros adversários. Daniel Paulista vai ter que repensar essa orientação dele, né? Apesar que a gente venceu o Botafogo com 3 gols de bola alçada na área. Mas no mais é isso, ainda bem que não fomos goleados, para não tirar a moral, trabalhar a semana pra gente ir lá pra Campina Grande e enfrentar o 13. Beleza. Everton, a gente fez mais uma vez um péssimo primeiro tempo. Isso a gente vem falando desde o jogo do ABC. A gente faz um primeiro tempo ruim e volta melhor no segundo tempo. Só que dessa vez a gente foi punido. Tomamos um gol. 2 gols, na verdade, contra o Santa Cruz. Então, o que é que você avalia, você que teve nos últimos jogos? O que a gente deve fazer para melhorar essa estatística de sempre? Daniel Paulista faz uma boa leitura do primeiro para o segundo tempo, mas precisa entrar bem no primeiro tempo. Olha, eu acho que o Genivaldo tem que voltar pro gol. Jean tá vacilando muito ultimamente nos últimos jogos. Certo. Então você tá botando isso mais na conta de Jean, que tá de fato deixando o pessoal inseguro. E, enfim, até para poder botar mais a bola no chão e a gente avançar aí nesses primeiros... Isso, tempos. Porque Genivaldo é um ótimo goleiro. Ele só precisa voltar pra pegar o ritmo do jogo, sabe? Lucas, eu discordei da parte que você fala que o Santa Cruz foi um time ruim. Eu vi o Santa Cruz dos melhores times que a gente enfrentou esse ano, ali meio empatado com o próprio Náutico do Recife, porque eles conseguiram controlar o jogo sem fazer muito esforço. Eles estavam controlando ali os nossos ataques, não estavam com tanta facilidade até de chegar ao ataque, tanto que os 3 gols deles foram, pelo menos 2, claramente entregues pelo nosso sistema defensivo. Mas todas as vezes que eles tentavam armar uma jogada, alguma coisa um pouco melhor, estavam sendo bloqueados. Mas principalmente na parte defensiva, eu os vi controlando demais o jogo. Então eu discordo nessa parte do que o Santa Cruz seja um time ruim. Eu vi um time muito, muito bem encaixado, muito bem treinado ali pelo Milton Mendes. Da parte de Daniel Paulista, o que de fato precisa melhorar é esse primeiro tempo. Eu entendo que hoje tomar um gol do jeito que a gente tomou aos 4 minutos, ele desmorona qualquer estratégia. Mas aí eu queria falar de um ponto um pouquinho mais específico, que foi a substituição de Thalisson por Felipe Lima, até para dar uma força ofensiva maior, já que o time estava com Thalisson ali fazendo ou como meio ou como segundo volante, que não se sabe nem direito qual a postura ele ia tomar depois do gol. A gente não estava avançando muito. Então, como você viu a partida do Felipe Lima hoje? Ô Mike, a saída de Thalisson foi uma perda de confiança. Porque o menino, ele... Tudo bem que às vezes ele tem mais perna do que bola e tal, mas ele estava conseguindo fazer uma transição interessante, com força, por ser jovem. Aí ele sai machucado e entra Felipe Lima, que é um 0 à esquerda, menos um jogador em campo. O maior fiasco do confiança nesse ano de 2019, que é o Felipe Lima. Um jogador que só atrapalhou o nosso time durante toda a temporada. É um encargo, é um peso que o confiança vem carregando nesse 2019, que esse jogador, Felipe Lima. Entrou em campo e não fez nada. Não fez nada. No máximo que ele fez foi armar contra-ataque pro Santa Cruz. Então foi uma grande perda a saída de Thalisson pro Felipe Lima, pra entrada do Felipe Lima. O Confiança perdeu muito com isso que aconteceu. E o Confiança ainda enfrentou o campo, né? Porque o campo do Arruda, meu, tinha uma área ali do campo que parecia que era outro... servia como zagueiro do Santa Cruz, porque a bola chegava ali, a bola parava, era como se o Santa Cruz estivesse jogando com mais um jogador, que era o campo ruim, né? Engraçado que Recife é uma metrópole, né? Gira muito mais dinheiro do que Aracaju, e quem tá acostumado a jogar em campo bom é o Confiança, né? Não é o Santinha, né? Que tá usando até como o Náutico usava, né? Aquele campo ruim antigo dos aflitos. Eu acho que o Santa, de uma maneira proposital, tá mantendo esse campo terrível do Arruda. E como ele conhece, ele leva vantagem. E, assim, pra terminar meus comentários com relação a esse jogo, eu vi o Confiança fechado, como sempre Daniel Paulista monta Confiança, com boas subidas. Isso logo depois de tomar um gol, mas depois o time para, e eu não vi nada no Santa Cruz, sinceramente não vi nada, achei um time muito, muito limitado, e todos os três gols foram bobeadas clamorosas dos jogadores proletários, né? Primeiro Jean, depois Anderson, depois o Vila. E então não vi nenhuma construção por parte do Santa Cruz, nada de bicho papão nem nada. Por isso minha revolta também, porque a revolta não está no perder pro Santa Cruz lá no Arruda. A revolta está em você entregar três presentes pro Santa, né? Faça aqui o gol. Tudo é isso que é revoltante. No mais, não tenho mais nada para falar sobre esse jogo, não. Beleza. É, Everton, tem... Oi, tem barulho aí. Oi. Everton, tem alguma coisa mais a falar sobre esse jogo? Alguma coisa pontuar que a gente esqueceu de falar? Não, quando você saiu, eu tinha comentado do Bruninho, que fez falta no jogo de hoje. Sim, sim. É, de fato, o Bruninho, ele... Tanto no oportunismo como ele, que ele tem, como na... Ele consegue dar uma velocidade maior no... Mas então, sobre o jogo de hoje, sim. A gente entrou bem, a gente soube nos portar em campo, mas perdemos para nós mesmos. Foi basicamente perfeito. Isso hoje. Então, beleza. É... O próximo jogo vai ser contra o 13, lá em Campina Grande. Então vamos fazer rapidinho aqui perspectivas para esse jogo, né? O 13 faz esse mesmo campeonato que a gente faz, luta para não cair. É... Deixa eu... Só pegar aqui os resultados do 13. Ah, o 13 joga amanhã contra o Ferroviário, em Fortaleza. É, e quais são as perspectivas que a gente tem para enfrentar o 13 lá em Campina Grande? Eu não sei se ele joga no pavê ainda, enfim, eu tô meio desligado do futebol, de como anda lá as coisas em Campina Grande. É, quais são as perspectivas que você tem, Lucas, para esse jogo contra o 13? É, Mike, eu espero que o Ferroviário vença o 13. O 13 pro Galo e de crista baixa contra o Dragão, e que Daniel Paulista vire a mesa, porque você não pode perder um jogo como a gente perdeu hoje. É, Jean tem que sair do gol e a gente ir lá fazer nosso jogo lá em Campina Grande. Eu tô viajando para lá com os amigos proletários, vou acompanhar em loco, e o Confiança tem que vencer esse jogo. Se o Confiança vencer o 13, a gente volta novamente pro campeonato. Se empatar, fica nesse meio termo, mas se perder, uma tragédia enorme. Aí sim, é briga contra o rebaixamento, e o Confiança tem que fazer um bom jogo, como a gente fez em Imperatriz, vai ter que fazer lá em Campina Grande contra o 13. Eu espero uma vitória, porque o Confiança tem dessas, né? É, quando vem de uma derrota dessa como a gente teve hoje no Arruda, Confiança vem e renasce, é aquela fênix azul. E a gente pode vencer lá o Galo, lá em Campina. É, de fato, desses dois jogos que a gente faz fora de casa, o primeiro foi hoje, essa derrota, já era esperado que o segundo jogo fosse mais fácil, mais acessível. Você, Everton, conseguiu estudar alguma coisa? Já deu uma olhadinha no 13? Viu algum jogo do 13 de Marcelinho Paraíba esse ano? Ele vai querer vir pra cima, né? Porque ele tá na zona, né? Então vai ser um jogo difícil. É, de fato, ele na zona de rebaixamento, ele encara a gente como igual, né? Sabe que sim, o jogo que tem que fazer pra vencer é contra a gente mesmo. Não adianta vencer o Ferroviário que tá lá em cima. Claro que adianta, mas enfim, se a gente pontuar, é mais grave. Se a gente pegar as falhas que houveram hoje, tentar consertar elas para o próximo jogo, acho que a gente leva. Exatamente. Quem sabe? Se não tivesse falhas do Dragão hoje, era 1-0 o Dragão, jogou hoje no Arruda. Bom, mas isso aí sempre tem falha, a gente tem que aprender a lidar com elas e não desmontar. Bem, pessoal, e devido a inúmeros probleminhas técnicos na hora da gravação, o programa de hoje ficou mais curto, não teve o segundo tema que estava previsto, mas ainda assim, queremos agradecer a quem ficou até aqui. Tenha uma ótima semana, saudações azulinas e fui!